Você já viveu comigo, encheu de amor meu coração. Perfumou a nossa cama, deixando o gosto da solidão. Esqueceu em nosso quarto uma foto sua de corpo inteiro. E hoje em minha vida é meu pedaço de desespero. E hoje em minha vida é meu pedaço de desespero. Não posso ouvir no rádio aquela canção que você gostava. E corro e vou pro boteco beber mais uma pra te esquecer. Vendeiro, desce mais uma, confere a conta lá na tabela. Repete aquela canção que eu bebo e choro pensando nela. Por você já bebi tanto que estou ficando bem conhecido. Você fez a minha fama porque me deu um amor fingido. Já estou me acostumando com essa vida de um pobre louco. Põe a foto sobre a mesa, bebendo todas eu acho pouco. Põe a foto sobre a mesa, bebendo todas eu acho pouco. Não posso ouvir no rádio aquela canção que você gostava. E corro e vou pro boteco beber mais uma pra te esquecer. Vendeiro, desce mais uma, confere a conta lá na tabela. Repete aquela canção que eu bebo e choro pensando nela.